Escolhes tu ou escolho eu? Começa agora na Rádio Antena Web o momento mais divertido da estereofonia. Com Carlos Bonaparte e Nuno Miguel, escolhes tu ou escolho eu? Caros ouvintes, muito boa tarde para todos. Sejam bem-vindos a mais uma edição. Mais concretamente, a 96ª edição do programa Escolhes Tu, Escolho Eu. Esta semana, temos como principais convidados deste espaço radiofónico Carlos Bonaparte, mais conhecido como Zé Ceguinho, e Nuno Miguel, mais conhecido como Emil Caralhadas. E o Oscarinho não veio hoje. O Oscarinho está a vir a casa dos segredos e por isso mesmo não pôde marcar presença nesta 96ª edição do Escolhes Tu, ou Escolho Eu, este nobre espaço radiofónico de Rádio Internet. Fico muito grato pelo seu convite, caro locutor, caro diretor, caro presidente e caro isso tudo. Eu fico muito agradecido por estar aqui, a minha primeira experiência como um locutor radiofónico e fico muito contente por estar aqui, já disse? Não. Então estou muito feliz por estar aqui. E fico muito contente por ter sido convidado e por me sentar aqui em frente a este microfone que tão valioso é. E fico muito contente por estar aqui na rádio. Fico muito contente. Muito obrigado, Sr. Presidente. Não tem de quê. Mas uma pergunta por curiosidade. Disse que esta era a sua primeira vez em rádio. Não, disse que era a primeira experiência. Pronto. Mas o facto de ser a primeira experiência origina-me uma pergunta. Sim. A primeira vez está a ser muito difícil ou nem por isso? Ninguém falou em primeira vez, quem falou foi o senhor Presidente. Peço desculpa, Sr. Presidente. Tudo bem, mas para todas as formas, uma primeira vez é sempre uma primeira experiência. Não, senhor, pode não ou seja, ser. Uma primeira... Não, senhor. Uma primeira não, experiência se... poderá ser uma primeira vez também. Eu falei primeira experiência. Primeira vez são palavras suas, por isso é que eu lhe pergunto a sua primeira vez. Foi boa, aqui na rádio. Claro, com certeza. Então, mas agora a sua primeira experiência está a ser difícil ou nem por isso? Está sempre difícil, que esta cadeira vão hoje muito. Mas é boa para adormecer se o senhor começar a falar muito. Ah, pronto, tudo bem. Sim, porque bem. Eu ouço o seu programa todas as semanas e ainda na semana passada disse que ia fazer um resumo breve do que tinha acontecido, não sei o que, que ninguém percebeu nada, e um resumo breve ficou-se por uns 7 minutos e tal, a falar sozinho. E agora então imagine... a cadeira é boa para balançar para adormecer nessas alturas. Agora imagine, estimado locutor, se o meu resumo não for breve. Exatamente. Ahá. É que eu posso demorar, por exemplo, 20 minutos a fazer um breve resumo da semana. Sim, sim. Portanto, quando fiz em 7 minutos, até deveria ficar grato pela minha capacidade de síntese. Então comece já essa parte do resumo semanal, assim que eu ouço o seu programa todas as semanas, sei como é. Pronto, olha, vamos começar com este resumo semanal. O resumo semanal que hoje se resume aos acontecimentos, aliás, dos últimos 7 dias. Uma novidade, já que geralmente os resumos semanais, que são alvo da minha observação e análise, são comportamentos, são atitudes, são registros dos últimos 8 e não 7 dias. Mas como estamos em crise, fui obrigado a reduzir em cerca de um dia os meus resumos semanais. Muito bem, quem está na liderança deve dar o exemplo, Sr. Presidente. Exatamente. Por isso mesmo, eu fui um dos primeiros a, digamos, cortar nestes resumos semanais em termos de dias. Aliás, estou a pensar em passar de 7 para 2. Já que, aliás, 7 para 5, peço desculpa, já que falam em dias úteis. Ou seja, que os outros dois são inúteis e, portanto, não são necessários para estes resumos. Mas... Não será tal, Sr. Presidente. Ao dizer que uma coisa é assim, não quer dizer que as outras não sejam. Ao dizer 5 dias úteis, não estou a dizer que os outros são inúteis. Eu, ao dizer que tu és uma pessoa... Que o Sr. Presidente é uma pessoa normal, não estou a chamar anormal a todos os outros. Pois não. Então não é bem assim. Úteis e inúteis poderemos estar aqui dentro de uma questão muito interessante. Por acaso, é verdade. Mas, como falamos de resumos e não de debates, vamos resumir, ou vou resumir, os acontecimentos dos últimos 7 dias. Ou seja, desde o passado domingo até ao presente sábado. Ainda não começou? Não. O resumo começa com a queda do Império, se é que me faço entender. Portanto, estaremos para breve para a queda do Império, que neste caso se resume... Ao pobre coelho chamado Pedro. Acho que alguém pretende acertar-lhe os passos. Bom, mas depois deste momento insólito radiofonicamente falando, vamos seguindo, até porque não será o único momento que vamos presenciar durante as próximas, ou os próximos, cerca de 90 a 250 minutos. Mas dizia eu então que O resumo da semana, que só agora se inicia, tem alguns pontos interessantes. Primeiro, a juventude à qual me tenho associado e me tem feito uma impressionante companhia. Ora, esta semana foi pautada pelo princípio do ano letivo 2012-2013 para a maior parte, ou para todos, aliás, os adolescentes e não, jovens adultos. Não concordo com tal. Não foi para todos, mas a maior parte iria dizer bem que todos é mentira. Pronto. É falso. Realmente é verdade. O que o senhor afirmou é falso. Tem razão, admito a minha falha, até porque... Então corrija, faz favor. Digo então que esta semana foi pautada pelo regresso à escola da maior parte dos adolescentes. Também é mentira tal afirmação. Regresso à escola não, que já tinham regressado uma semana antes, até em agosto foram lá haver turmas e julho e tal. Por isso, de forma oficial. Se disser regresso às aulas, o início do ano letivo 2012-2013 poderá corrigir a sua afirmação de imediato. Certíssimo. Pois farei então essa mesma correção, até porque está, de facto, caro doutor, correto. Dizia eu então, neste resumo semanal, que esta semana foi pautada pelo regresso às aulas da maior parte dos adolescentes e jovens adultos. Quanto ao... Ainda não está totalmente correto. Se terminasse a referida oração com a palavra portugueses, aí sim. Ou em Portugal, poderão não ser portugueses. Portanto, poderia dizer maioria dos adolescentes, jovens adultos, em Portugal. Poderá corrigir de imediato. Não me apetece. Mas mais até do que isso, informo que não foi apenas em Portugal, pelo que se eu fosse especificar, aliás, peço desculpa pela minha gafe. Peço desculpa. Vai falar de que caso nos segundos imediatos? Vai falar do caso português. Certamente não vai falar do início das aulas em Kuala Lumpur. Mas há que ter em conta dois aspectos. Primeiro, nem todas as pessoas com as quais mantenho um contacto regular, e algumas delas são jovens adultos, não pertencem ao território nacional português. Em segunda instância, há que também ter em conta que a Rádio Internet é escutada um pouco por todo o mundo e que alguns ouvintes, por exemplo, imigrados em Espanha, mas que são portugueses, poderiam sentir-se ofendidos por serem excluídos dessa minha restrição em termos de palavras, em termos de, digamos, enunciação, de nomeação. Por isso mesmo prefiro dizer que esta semana foi pautada pelas pessoas com quem tenho contacto, foi pautada pelo regresso à escola pela maioria dos estudantes, ou seja, adolescentes e jovens adultos. Então, passado que estão mais 7 minutos e meio deste programa, poderá agora sim completar ou iniciar, talvez, o resumo semanal. Dar apenas o segundo passo. Dizia eu então que foi uma semana pautada, de facto, por esta nova ausência. A verdade é que no mês de agosto marcaram uma presença bastante regular nas chamadas e ditas conferências, mas agora a presença tem mesmo que ser menor. Ainda assim, notou-se uma espetacular presença e uma espetacular e impressionante assiduidade destes jovens nas referidas conferências. Ainda que não da parte da manhã nem da parte da tarde, mas sim da parte da noite, ou seja, entre as 21 e as 23 horas. Alguns deles tiveram até a capacidade de marcar presença cerca de 60 a 90 minutos antes, ou seja, em alguns casos até no final das tardes. Foi então uma nova etapa para a minha existência, para a minha pessoa, que tive que me habituar a já não ter essas companhias. Foi também uma semana em que, na minha vida pessoal, algumas coisas tomaram outras proporções, felizmente e até agora, de forma positiva. Quanto à Rádio Antena Web, e já quase terminando este resumo, esta semana ficou também pautada por uma nova reformulação na organização de conteúdos. Os ouvintes que vão à página da Rádio Antena Web, para quem não sabe, www.radioantenaweb.info, e por aí conseguirão aceder aos restantes dois canais, mas diziam então que os ouvintes que vão acendo à página vão-se dando conta que cada vez há menos programas indisponíveis. Esta diminuição resulta diretamente da reorganização de trabalhos que foi feita, sobretudo da minha parte. Os ouvintes podem também dar-se conta não só disso, mas também de uma atualização mais fidedigna e mais momentânea, ou seja, atual, ou seja, no momento, daquilo que vai sendo mudado. Ou seja, novos locutores já têm página, programas também já têm página. Enfim, há uma atualização mais instantânea dos nossos conteúdos, que não apenas dos programas. E bom, foi este o meu resumo da semana, até porque esta reorganização foi feita por mim diretamente. Aliás, foi o único elemento que mudou a sua forma de estar nesta estação radiofónica. Até porque, como disse o locutor Nuno Miguel, e muito bem, como diretor, como capitão deste barco, terei sempre que ser eu o primeiro a dar o exemplo. Pelo menos, assim deve ser, e faço questão de que assim seja. E agora sim, peço uma salva de palmas para o término do meu resumo. Obrigado. Poderá continuar, então, com a referência à sua primeira escolha musical da emissão 96, das quais foi escolhido. Estou a safar-me bem, Sr. Presidente. Sim, sim, muito bem, muito bem. A parte melhor das suas intervenções é aquela em que não faz ou não pronuncia qualquer tipo de palavra. Mas, pronto, esta é a segunda parte da Queda do Império. Já ontem assistimos algumas manifestações, hoje também a outras. O Palácio de Belém ainda não veio abaixo. Mas, pelo que podemos ouvir... Mas aqui o Palácio de Canidão está quase. Exatamente. Já se vão ouvindo alguns estilhaços, não é? Digamos assim. Bom, mas... pronto. Dizia eu, então, já agora podem ficar descansados, porque apesar da Rádio Internet ser uma estação bombástica, não há nada de bombas para estas bandas. O Sr. Presidente vai agora apagar o telefone. Exatamente. Ora, mas dizia eu, então, que vamos ouvir uma música... que nos transporta precisamente a esse mesmo local, ao telefone público. Que, aliás, ouvimos aqui este sinal de interferência, portanto, tipicamente do telefone público, não é? Se os ouvintes ainda não ouviram, ainda bem, mas eu presumo que tenham ouvido. Se não ouviram, poderá significar duas coisas: ou o nosso microfone não captou, o que creio ser difícil, ou então estão a precisar de algum equipamento auditivo. Ou então, tirar a cera dos ouvidos, mas isso já são outras questões que, por acaso, não importa. Mas dizia então que a música que vamos aqui ouvir vai-nos reportar aos telefones públicos. Esses mesmos que, em noites de festa, como por exemplo os títulos de campeão do Futebol Clube do Porto, são alvo de pontapés e de muros. Enfim, há que festejar os títulos de campeão, não é? E, portanto, estes telefones públicos muitas vezes são vítimas de maus-tratos e ninguém os defende. Já agora, porque não criar uma fundação, não é? A Fundação de Defesa dos Telefones Públicos. Poderia, por exemplo, com ser... o nome Fundação Pinto da Costa, ou uma coisa assim. Por exemplo, também poderia ser. Ou então, para dar muitas vistas, Fundação Jorge Nuno também. Dava até outra pinta e não associava tanto a essa instituição. Iríamos procurar a entrada da referida instituição e não encontrávamos, e só dávamos por nós com a Câmara do Porto e estava o Dragão à nossa frente. Exatamente. Bom, mas dizia eu então que vamos aqui ouvir música que dá pelo nome original de Payphone. Há uma coisa muito curiosa. Quando eu ouvi pela primeira vez o nome desta música, lembrei-me dos dias de pagamento, que em inglês significa payday, o dia de pagamento, se é que me perceberam. E o payphone, quando nós vamos... E porquê que eu me lembrei disto? Lembrei-me por causa da payshop e do payday e do payphone, se é que me perceberam, não é? Bom, e Payphone, telefone público. Esta música foi um sucesso imediato, proporcionado pelos Maroon 5, que estiveram alguns anos ausentes do panorama internacional da música, mas que de repente regressaram e foi como se nada daquela ausência se tivesse dado. Ou seja, os Maroon 5 continuaram na ribalta assim que lançaram um novo tema. Depois de Smooth Like Jagger, chegou este Payphone, aliás, depois de Smooth Like Jagger e outro, chegou este Payphone. Mas a versão que vamos ouvir não é a versão dos Maroon 5. Aliás, é uma outra versão bastante original. É de um pianista que se chama Ray Mack. Ele dedica-se apenas a tocar músicas atuais. Uma particularidade dessas músicas atuais são sucessos da pop, em geral, e são depois tocadas pelo seu piano. Ou melhor, pelas suas mãos, no seu piano. Esta melodia tem uma particularidade. Ela é extraordinariamente bem tocada, sobretudo numa parte em que é difícil, já que a voz do vocalista dos Maroon 5 é bastante elástica e moldável. Ora, é difícil representar, num instrumento de notas fixas, essa mesma moldabilidade. Mas Ray Mack conseguiu de uma forma bastante bem sucedida. Vamos ouvir então esta música. Já agora o motivo, ou os motivos. Escolhi esta música principalmente por um motivo. Porque na internet nós encontramos uma infinidade de coisas e quando a informação que vai chegando até nós parece estar a afunilar-se, de repente encontramos uma brecha nesse funil que nos leva até algo que não esperávamos encontrar. Pelo menos foi esta a sensação que tive na passada quinta-feira, jamais era sexta do que quinta, enfim, e decidi escolher esta música, primeiro porque pela qualidade interpretativa, está muito bem tocada, pela originalidade, porque é preciso um grande atrevimento para dedicar um percurso artístico às músicas mais atuais, e há que dar conta disso, há que parabenizar isso. Terceiro também, mesmo por isto, e é o principal motivo, porque sinto que de alguma forma a internet já não é tão democrática ou tão livre como era antigamente. Ou seja, há, por exemplo, 6 anos atrás. Mas bom, não nos façamos demorar mais, o estimado auditório já está ansioso, já vão vendo bracinhos no ar, como quem diz, estamos desejosos para abanar o corpo ao som de payphone e por isso mesmo vou deixar a que escutem esta melodia. Antes, algo a acrescentar, estimado locutor Miguel? Não sei se as palavras e expressões braços no ar, desejosos e abanar resultam muito bem num programa de nível como este, mas passando à frente, vamos então ouvir a versão de Ray Mack, da música dos Maroon 5 com alguém, já não lembro quem é. É Christina Aguilera? Não. Então? É os Maroon 5 com os Maroon 5. Ah, é? É. Isso eu sei que não. É. Isso Maroon 5 com Christina Aguilera era a Moves Like Jagger. Mas como é que vamos ouvir? É Payphone? Ah, é Maroon 5 com Maroon 5? Não, eu não estou a dizer que é Christina Aguilera. Estou a dizer que é os Maroon 5 com alguém. Ah, com o Scalifa, mas isso é a versão. Ah. Mas isso é uma segunda versão, a versão original. Peço desculpa, Sr. Presidente. Peço desculpa por ter razão. Peço desculpa. Mas a versão original é mesmo com os Maroon 5. Foi o que eu disse, então. Então vamos embora. Vamos embora então. Vamos almoçar e já voltamos. Thank you. depois desta interpretação, esta reprodução, esta apresentação, esta atuação e tudo mais terminado em ão, como escolhão, como trompete, clarinete ou xilofone, o piano vai dar lugar a palavras. Palavras são conjuntos de sons que saem da boca de cada um de nós, sendo ceguinho ou não. A verdade é que palavras formam orações, orações formam frases e frases formam um sentido, um conjunto de ideias apresentadas pelo indivíduo em questão que está a tomar o uso da palavra. Palavra, disse Jesus um dia, é o dom de cada um transmitir aquilo que pensa e também, ao mesmo tempo, transmitir a sensação de colaboração, de amizade, de amor ao próximo. Foi assim que ele nos ensinou. Palavra da salvação. Amém. Troika. Ora, uso as minhas palavras para abordar uma semana, 7 dias, 5 úteis e 2 de fim de semana. Numa semana que foi marcada pelo aniversário de um programa da Antena Web, em que o Carlos Bonaparte, Sr. Presidente, irá dizer qual foi, se for preciso, eu faço uma pequena ajuda. Ou concedo um pequeno auxílio. Isto chega-se mais para a frente, está muito longe do micro. Recorrerei, pois, a essa mesma ajuda, já que, de momento e no instante, não me recordo. Ora, a 16 de setembro de 1989, começou um famoso programa na televisão europeia musical. A 16 de setembro de 2010, 21 anos depois, o mesmo programa foi retransmitido de uma outra forma na rádio Antena Web. Qual será? Neste caso, no Canal 2. No Canal 2. E ao ar de segunda a sexta, das 13h30 às 15h. O senhor está a dizer as neiras, era das 14h às 15h30. Rico Presidente, que temos. Eu estava apenas eu exijo a demissão. Carlos, apenas... escuta, és um... Não me lembro do resto. Força deste... bruta. Isso. Era isso. Não, sabe, caro Carlos Torno Miguel, eu estava apenas a tentar chegar com alguma antecedência, já que tantas vezes os programas ficam indisponíveis, e eu estava a tentar apenas antecipar-me. Obviamente que sim. Aliás, até posso dizer que a estreia deste espaço radiofónico no Canal 2 originou a estreia de um outro, do Tardes Latinas, que ainda hoje existe no Canal 2. Mas sim, é verdade, segunda a sexta, das 14 às 15h30, apresentado pelo Emil Caralhadas. O European Top 20, convém dizer o nome do programa, que é para as pessoas ficarem a saber. É verdade. Já que o senhor ainda não disse, porque, bom, enfim. Continuando, estava eu a falar do European Top 20. Um programa que, no passado dia 16, ou seja, domingo de 2012, comemorou 2 anos na Rádio Antena Web. Um programa que nos dias corre, vai para o ar à quarta-feira às 21h na Antena Best e que teve a sua, creio eu, e o Sr. Presidente está aqui ao lado para me contrariar, se for caso disso, teve a sua merecida, respeitosa e singela homenagem num espaço que foi publicado ontem à tarde, se o Sr. Presidente não se atrasou, às 17h, intitulado Ondas da Música. Foi uma pequena referência ao aniversário do European Top 20, em que pegou, no qual foram, não direi divulgados, mas sim apresentados, 10 dos 20 singles que fizeram parte da primeira lista oficial do European Top 20. E por que estou eu a falar nisso? Perguntou o Presidente. E por que está o Nuno a falar nisso? O Nuno responde. Estou a falar nisso porque a próxima melodia já foi referida em mais que um programa da Antena Web. E porquê é que eu estou a dizer isto? Perguntou ao Presidente. E porquê que está a dizer isso? Porque ainda esta semana estava eu a preparar um programa e creio eu foi precisamente o Outras da Música. E comentei com o meu progenitor. Desta vez não disse asneira. Com o progenitor, comentei eu. Repare só no trocadilho que podemos fazer das palavras. A palavra é o dom essencial da nossa vida. Sendo ceguinho ou não. Comentei com o meu progenitor. Uma pessoa a fazer rádio, a colaborar na rádio Antena Web, aprende aprende constantemente. É verdade ou mentira, Sr. Presidente? É verdade, estimado locutor Nuno Miguel. E porquê é que já está longe do microfone e já há um bocado lhe dei um cachaço dos grandes para... Obrigado. Porque me apeteceu. Muito bem. Mas posso aproximar-me se assim? Isso deixar mais contente? Ora, assim, os níveis estão muito bem igualados. Até está mais alto o seu do que o meu, mas assim está bom. Bom, pois quem faz a montagem sou eu e quem se lixa é o mexilhão. Bom. Pobre Marcelo Sousa. É ele que fala no mexilhão? Ele fala porque tem o dom da palavra, mas não é ele o mexilhão. Tenho as minhas dúvidas, para lhe ser muito sincero, estimado locutor. Não sei se será tão, caro presidente. Mas sim, prossigamos. Prossigamos com a parte em que eu faço a minha singela, respeitosa e sincera homenagem à rádio em si. Uma aprendizagem constante é aquilo que vive cada locutor, cada colaborador da rádio Antena Web. É verdade ou mentira, Sr. Presidente? É verdade, e agora que fala nisso... Não vou interrompê-lo, mas fez-me recordar de uma conversa que ontem me deixou tão contente. Mas sim, pode prosseguir. Não, agora quero eu saber como foi essa conversa. Uma locutora que, por segurança, não irei citar, mas que esteve na rádio Antena Web por pouco tempo. Mas a verdade é que esse pouco tempo que esteve connosco fez a diferença no seu percurso profissional. Confessou-me ontem que foi pela experiência que ganhou na Rádio Antena Web, pelo que apresentou da Rádio Antena Web, que hoje está no local onde se encontra. Ou seja, numa clínica de recuperação psicológica. Mas, continuemos. Bom, continuando a mim... o meu discurso estava tão bem elaborado antes desta pausa para publicidade... Em semana de aniversário do European Top 20, e em semana, como todas as outras, aliás, às vezes implícita, hoje é explícita, de homenagem à rádio em si, irei citar uma amiga minha, de Figueira de Castelo Rodrigo, que comemorou também o seu aniversário na passada segunda-feira, dia 17 de setembro. Comemorou, bodas de prata, ou seja, 72 anos. Essa minha amiga... a qual eu já referi aqui, também por esta canção, mas na altura ouvimos o seu original, deu-me a conhecer, numa tarde singela de um mês qualquer de 2010, uma versão, não, 2011 digo eu, uma versão de uma música de 1992. E como a vida é cheia de coincidências e o nosso mundo é muito curto e estamos todos perto uns dos outros, em semana de aniversário do European Top 20 e da minha amiga, imagine só, Oscar Dinho, o Sr. Presidente, o original da próxima música que vamos ouvir foi lançado em 1992, em que dia? 21 de setembro. Comemorou ontem 20 anos do seu lançamento como single. Daqui o caso está no chão e é a queda do Quarto Império. A 21 de setembro de 1992 saía do álbum Pablo Honey o single intitulado Creep. Música dos ingleses Radiohead. Pablo Honey, o seu álbum de estreia, aliás, de 1993. Depois de mais uma pequena pausa para publicidade, 20 anos e um dia depois, iremos escutar uma versão desta música que foi incluída no álbum de 2002, só faltava descobrir que foi também lançado 22 de setembro de 2002, faz 10 anos, uma coisa assim, a versão belga, de um grupo belga, e o trabalho discográfico tinha o título On The Rocks. Que grupo belga estarei eu a referir? Chamam-se Scala and Cagney Brothers. Não são esses que começam com a música da tosse? Não sei ao que o Sr. Presidente está a referir, mas... Ai não, essa é dos anos 80, peço sinceras desculpas. O coro feminino proveniente da Bélgica é conduzido por um Sr. Stint Cagney. Os arranjos... toda a sua composição musical são da responsabilidade do seu irmão Steven Cagney. Scala é o nome das meninas, umas mais novas, outras mais velhas, que já fazem a delícia de muitos ouvintes e muitos fãs desde 1996. Scala, afasta de mim esse Scala. Depois de uma terceira pausa para a publicidade, só num espaço de 3 minutos. É tão bom quando você se Scala. Em 2002, o primeiro álbum, e curiosamente ou não, depois falámos de Pablo Honey, o primeiro álbum dos Radiohead, vamos falar de On The Rocks, o primeiro álbum, o primeiro trabalho discográfico e até o primeiro trabalho conhecido da carreira de Scala and Company Brothers. Sabe, se lembra, Sr. Presidente, quando ouviu na altura estas versões, também ficou maravilhado ou estou enganado? Fiquei encantadíssimo. Aliás, tive até o prazer de o parabenizar pela fantástica emissão do Quarters de Música que fez nessa altura. Obrigado pela sua deixa, porque a emissão na altura foi baseada nessa escolha e como está tudo interligado... Ado. Ao ir buscar o quadro da música, essa minha amiga, e os anos do evento optante, estão as três coisas interligadas e ainda uma quarta. Porventura, compreenderá que, ou a partir da próxima quarta-feira, dia 26, ou na superior... dia 3 de outubro, com a certeza já terei a Creep incluída no European Top 20 e não achará, eventualmente. Possivelmente. Se não tiver, depois você tem autorização para me dar uma cabeçada. Bom? Posso pagar em adiantado? Posto isto, nós vamos escutar para mim, e já que a primeira escolha foi uma versão ao piano de uma música mais mexida, aqui não é de uma música mais mexida, é mais uma música rock, vamos interiorizar, vamos acalmar os nossos espíritos, ou, pegando em palavras minhas dessa minha amiga aniversariante na passada segunda-feira, ela dizia que na altura esta música deprimia, que era um espanto. Não estarei totalmente de acordo, mas compreendo a sua posição. E é uma melodia calma, com arranjos muito bonitos dos senhores Connachty. E vamos até à Bélgica, vamos até fazer um pulo imaginário e geográfico até Bélgica para escutar a versão, não um concerto, mas sim versão de estúdio, de Scala and Connachty Brothers, do single dos Radiohead, intitulado Creep. Preparem-se, meus ouvintes, que vão seguir alguns minutos, mais concretamente 4 minutos e 53 segundos, de música muito bonita e que poderá até levar para um estado de espírito muito mais positivo do que aquele que se apodera de si neste momento. Pergunto ao Sr. Presidente se tem algo a acrescentar ou se vou carregar numa tecla ali que para a gravação. Pode carregar na tecla. You're so fucking Scala. Que a música ao vivo Scala. Se vai dizer que é estúdio, se cala. Para não dizer as neiras, Scala. Agora pode falar. O senhor presidente deverá compreender que, ouvindo este início, pouco tem de concerto. Por isso eu fui iludido. Eu sei que teria uma versão ao vivo e outra no estúdio, mas pronto, foi a versão ao vivo. Falsamente, já agora digo. Falso? O que é falso? Estas... Obrigado pela... Ainda nem falou, já receberá pela... falso. Exatamente. Muito obrigado. Já parece um político. Mas dizia eu então que, quando houve os primeiros segundos desta melodia, há de dar-se conta de um ligeiro... de ao vivo. Se pode ser qualidade no meu, do, fraca do meu computador. Não. Poderia ser. Qualidade fraca do... Não gosto de... Vamos entrar noutro debate sobre palavras. Eu não gosto de colocar adjetivos antes dos substantivos. Isso são os anglo-saxónicos. Nós, latinos, a língua latim, portugueses, espanhóis, ingleses, portugueses, espanhóis, franceses, italianos, romenos, toda a América do Sul e alguma parte da África e por aí fora, até Timor... Colocamos adjetivo depois do substantivo. Não diríamos fraca qualidade, mas sim qualidade fraca. Porquê é que dizemos isso é uma ótima notícia? Não, a notícia é ótima. Diga-me porquê. Pronto, não digo. Continuo com o trás. E feita a correção, que foi numa versão ao vivo. Bem, a sua escolha não é num concerto, mas acaba por ser numa versão ao vivo. Porque o rapaz está lá a tocar, é o que saí na altura e pronto, está feito. Aliás, repara-se de algumas pequenas falhas. Mas deixe-me só fazer aqui uma versão... dessa música que ouvimos de fundo. Aqui é o Luan, atrás de ti, sempre a malhar. Esta música do Zé, do Kim Rui, que nos diz esta excelência. Não tem piada de tal, num programa de nível como este, não deverá ser incluídos tais comentários. Pronto. Mas diziam então... sim, realmente é. Aliás, repara-se ali algumas pequenas, algumas microscópicas falhas típicas de um direto, digamos assim, de uma ao vivo. Aliás, foi algo que admirei neste senhor, e já vou introduzindo a minha próxima escolha. Foi algo que eu sempre admirei neste senhor, desde que conheci as suas interpretações. Ele toca as músicas ao vivo. Ele não recorre, o facto de ser uma gravação, ele não recorre a subterfúgios, digamos, artefactos tecnológicos, nem digitais, para tornar as suas interpretações mais belas. O som que ouvimos do piano é mesmo o som do próprio piano. Não há aqui nenhuma artefação. Se o som era do piano, creio que fosse som que é de acordeão, de viola, talvez uma bateria. Não, mas por exemplo, poderia aplicar um eco extra. Ou então, por exemplo, aplicar um efeito que desse aquele som de roda ao piano. Se eu ouvir o som este piano, tem um som de roda. O chamado som de roda. Porque não é um som estático, não é? Ele poderia... Não, é mesmo o som do piano mesmo. Ainda bem que assim acontece, não é? É bom. E porquê que eu estou a falar de Ray Mack novamente? Porque a minha próxima escolha, nesta edição dos Escolhos Tu Escolho Eu, é mesmo de Ray Mack novamente. Desta vez, o tema chama-se The Edge of Glory. The Edge. É a mesma coisa. O senhor que tão bem conhece a sua irmã, nunca ouviu a sua irmã cantar I'm on the Edge. Edge. Eu não percebi o que ela canta, porque eu não percebo inglês. Então como é que se comunica com a sua irmã? Talvez por gestos, deve haver bem os gestos dela, não é verdade? Sim. Não, mas até mais através do Translate do Google. Ah! Será por certo uma comunicação muito prática, muito rápida entre os dois, dessa forma. Sim. Sabe que é um telefone, um telemóvel, que além de fazer chamadas e mandar mensagens, que é uma coisa rara hoje em dia, ou daqui a uns tempos há de ser rara, há um telemóvel que serve café. E faz traduções de várias línguas ao mesmo tempo em que estamos a falar. Mas fantástico. Invenção de quem? De japoneses, de certeza. Continuou com o seu Ray Mack. Bom. Que não completou a sua informação na sua primeira intervenção. E agora na terceira intervenção, corrijo eu. Ray Mack, o seu nome verdadeiro é Mack on Kit. Nasceu em 1985, 11 de maio. E é originário da Malásia, Kuala Lumpur, a sua capital. Sim. Agora não deixa de ser curioso, Ray Mack. Repararam no trocadalho? Pronto, não é? Bom. Repararam, não é? Ray Mack, remake, aliás. Exatamente, faz remakes, versões. E ele tem fantásticas versões. Por exemplo, uma delas é a música nova de Taylor Swift, que já tem uma versão de remake. Já tem um remake. Muito bem. Mas pronto, isso diz nesta música por... É engraçado, porque se isto fosse planeado, não nos tinha corrido tão bem. Mas a verdade é que eu escolhi esta música para homenagear uma das pessoas que mais tem marcado presença e mais tem, digamos, contribuído para aquilo que a Rádio Interweb é. Estou a falar do locutor Nuno Miguel. E eu escolhi esta música a pensar no locutor Nuno Miguel. Lembra-se agora dele, não sabe? Não, estou a falar a sério. Eu escolhi esta música a pensar no locutor Nuno Miguel. Já que vi tantos temas da Lady Gaga, pensei, vou escolher um que digamos, destes, e escolhi aquele que gostei mais em termos de interpretação. Podia escolher o Marry the Night, porque lembro-me de falarmos do casar com a noite e de pessoas notívagas. Já passou aqui, neste programa. Não é isso, é a versão do Raymac. Eu sei, eu estou a dizer que o Marry the Night já passou aqui. Exatamente, por isso é que eu não escolhi. Não, mas foi ao vivo, podia passar no original. No dia 12 de novembro de 2011, antes de Never Gonna Happen, de Lily Allen. Como é que eu tenho a minha cabeça tão fresca que sabe disso tudo? Porque acabou de tirar do frigorífico. Exatamente. Bom. E então continuando, um lady. E eu escolhi esta música mesmo por isso, porque... Primeiro porque, mais uma vez, acho que é importante ressalvarmos a capacidade interpretativa deste Ray Mac. Devo dizer até acrescentar, que Marry the Night foi a primeira de 6 melodias de um famoso programa que ficou para a história deste recanto, foi quando surgiu pela primeira vez o nome Escolhões. Exatamente. É que o seu presidente começou a sorrir, não sei bem porquê, mas fez... E depois ouviu-se assim umas coisas assim. Eu já disse isto. Silly Twitter Kiss, Britney Spears, show esse programa. Continuando. Está muito longe o microfone, para abrir. Porque estava a fazer versos no meu dog. Sim. Como que por acaso hoje ando um pouco perdido, não é? Mas pronto. Dizia eu então que... Sim, é verdade. Já escolhi uma música para ti, filhinho, está bem? Sim. Pronto. Desculpem este momento paternal. Mas pronto. Mas dizia eu então que... Já agora, são parênteses, Nuno. Somos mesmo parecidos, não é? Somos? Cara de um focinho do outro. Não, eu e o... Exato. Bom. Pronto. Ei. Isto é tentar derrubar o portão do Palácio do Canidelo? Não conseguiram. A Polícia de Segurança Pública está a fazer bem o seu serviço. Bem. Sim, sim. Mas pronto. Agora estou tentando mandar as paredes abaixo. Diziam então que... eu escolhi esta música por isso. A verdade é que o locutor Nuno Miguel é uma das pessoas mais importantes desta estação. É uma das pessoas que maior influência tem, pelo menos para mim, as suas opiniões têm de facto uma influência ou uma importância muito, muito grande. E a verdade é que numa altura muito crítica, este grande e nobre locutor soube dar margem, quando muitos não o fizeram. A verdade é que... Muitos não fizeram, com a lógica que seguiram. A verdade também é que este estimado locutor está na Antena Web desde que ela existiu, ou desde que ela surgiu, a 4 de janeiro de 2010. É mentira tal na afirmação, porque o programa... Estreou-se no dia 6, mas está connosco desde o dia 4. Portanto, quando a Rádio Antena Web arrancou, já era certo de que no dia 6 o programa Desporto Antena ia para o ar. No caso, às 20h15, se a memória não me interessa. Ou então se queres 20h30, mas não importa. Bom, o que interessa mesmo é que, face ao seu gosto pela intérprete Stefana Garbanota, eu decidi escolher este tema. Pegando então é mais um Ray Mac, não é? É mais um tema de Ray Mac. Ou mais uma versão, neste caso, para reforçar a sua qualidade interpretativa, que não é apenas de um tema, nem de dois temas, mas sim de vários temas. Por isso, hoje escolhi então esta música a pensar no nosso estimadíssimo locutor Nuno Miguel. Podemos estará ouvir? O seu discurso encerrado? Está encerrado. Curioso é que, ao mesmo tempo que o senhor dedicava nas suas palavras, eu, já minutos antes, na intervenção anterior, havia escolhido esta melodia de fundo também a pensar em si, o medley do Saba. Já viu como a vida é tão bonita? E agora, para completar exatamente 10 minutos, vamos encerrar dentro de 2, 1... Quarta intervenção das escolhas tuas, escolho eu, mais uma vez, pela não sei quantas vezes emissão consecutiva sem intervalo, porque há que haver cortes. E não havendo intervalo, Há cortes nos anúncios, há cortes nas publicidades, há corte na duração deste programa que já chegou a ter mais de 2 horas. Bem, ultimamente até tem ficado um pouco antes dos 90 minutos, que é o ideal, disse-me o Sr. Presidente no outro dia, com uma arma apontada ao meu focinho. Nós agora iremos para mais uma versão. Eu confesso, Oscar Alinho, que após mais esta bela interpretação de piano, não, interpretação bela de piano, eu teria várias músicas para escolher, várias ideias, vários temas que dentro do género poderiam responder. Mas, já que estamos numa fase, diria eu, inesperada, de recapitulação da Rádio Antenoé, eu vou buscar uma música que está a chegar a fazer as neiras, ou escolher um 3, pois acho melhor vocês daí. Uhum. Não fizeste nada das neiras. Eu fui buscar uma canção, uma canção de 1990. Eu vou tentar desviar este astro para o seu local. Pronto. De 1992, lançada como single do ano seguinte, mais concretamente a 15 de abril de 93. Curiosamente, não fica longe do aniversário do alvo da intervenção anterior. E a 15 de abril de 93 foi lançado um single de um grupo, infelizmente já extinto, cuja carreira já terminou há pouco tempo, chamado R.E.M. R.E.M., que Rapid Eyes Movement, como saberão, já foi um programa da Rádio Antena Web. Já está um motivo explicado. O segundo é que a versão que vamos ouvir, obviamente, corresponde em termos de estilo musical à música anterior, da Lady Gaga, mas versão de Ray Mack. E neste momento encontro-me sozinho no estúdio, deverei dizer, porque no parque infantil os outros dois colhões se divertem. E agora eu vou trazer uma versão que foi interpretada num concerto unplugged, de género acústico, alguns anos depois, mais concretamente, e vamos já partir para o segundo motivo, no ano mágico de 1999. É trazida por um grupo. E agora vamos ao terceiro motivo. É trazido por um grupo que só foi escutado uma vez neste programa. E que foi logo na sua primeira emissão. Porquê é que eu fiz a devida pausa? E o devido, a devida silêncio, o devido destaque a estas últimas palavras? Porque a primeira emissão decorreu no dia 5 de outubro de 2010. Ou seja, daqui a 2 emissões, daqui a 2 semanas, os cortes que eu escolhi celebra 2 anos. Já não está longe. Só falta um programa pelo meio que não interessa, porque as prioridades são do Nuno, que não está cá hoje. E na semana seguinte cá estaremos mais uma emissão bonita, mais uma emissão de recordações, mais uma emissão de muita coisa, dos cortes que eu escolhi para celebrar os seus 2 anos. Ora, e que grupo é esse? Perguntam os amigos ouvintes. Sim, por qualquer ouvinte. E mais uma recordação da Antena Web. Tal como eu digo no quadro. Eu não, tal como diz no quadro da música. Qualquer ouvinte é um amigo. Neste momento gostava que houvesse uma câmara aqui para vocês. Bom. Que grupo será esse? Perguntam os amigos ouvintes. Eu respondo. São os Backstreet Boys? Não. O grupo. Backstreet Boys a cantar a R.E.M. é um bocado difícil. O grupo vem da República da Irlanda. É formado por 4 irmãos, Andrea, Caroline, Sharon e Jim. Neste momento estão num período, digamos, de pausa. Não sei se será temporária ou, porventura, definitiva, mas desde 2006 que não há conhecimento de qualquer trabalho discográfico dos The Corrs. The Corrs, que em 1999 lá se apresentaram para The Corrs Unplugged, mais uma de muitas edições do programa brilhante da Music Television, MTV's Unplugged. Um formato até, mais uma referência até no web, eu estou sempre aqui a arranjar motivos, que é muito semelhante ao VH1 Storytellers. Storytellers, mais um programa que já passou no canal 2 da Rádio Antena Web. Ora, nesse CD, MTV's Unplugged, 1999, a faixa número 14 e uma música bónus, até na edição alemã deste disco, foi Everybody Hurts. E porque este título e mais um motivo já vou em sei lá quantos, portanto esta canção foi muito bem escolhida porque tem muitos motivos, nem que todos eles tenham sido arranjados nos últimos minutos. Everybody Hurts, traduzindo para o nosso português, quer dizer toda a gente se magoa. Ah. Toda a gente magoa. Agora estou eu com uma dúvida, um dilema, tal como na semana passada, o Fuse, um dilema, everybody hurts. Toda a gente magoa ou toda a gente se magoa? Talvez será toda a gente se magoa. Ora, o nosso presidente, de vida vénia seja feita, já se magoou muitas vezes e continua aqui, firme e irto, tal como o seu instrumento musical, o acordeão. Everybody Hurts é a melodia que segue, número 4 desta emissão, número 96. E mais um motivo, calma! 96 mais 4. 96 mais 4 dá 100. E portanto, teremos o mês de outubro recheado de festas. Na primeira emissão de outubro, após que o seu presidente nem tinha pensado nisto, no primeiro fim de semana de outubro teremos os 2 anos. No terceiro fim de semana de outubro teremos a emissão número 100 das Escolhas Tuas. Escolho eu. Será que o seu presidente já tinha pensado nisso? Bom, ele neste momento não se encontra na emissão número 5 para responder todas as perguntas que eu realizei agora. Ora, Everybody Hurts, versão dos The Corrs, original dos R.E.M. Vamos a mais uma versão hoje. Hoje estamos para versionizar. Já agora, pessoal, votem quem é que querem que ganhe. Eu ou o terceiro escolhão? Quem é que era? Quem é que ganha? Sim, se for eu, é o 760, 700, 500. Se não for eu, não precisam desligar. Everybody Hurts, interpretada pelos The Corrs. You're sure you've had too much of this life to hang on. Everybody hurts. Everybody hurts sometimes. So hold on, hold on, hold on, hold on, hold on, hold on. Ora, ouvintes, estamos de regresso depois. Ah, agora vai responder às perguntas que eu fiz. Já tinha raciocinado que o mês de outubro é mês de 2 anos e passado 2 fins de semana em emissão número 100. Não. Não tinha pensado no assunto, mas confesso que foi com agrado que recebi a sua observação, com contentamento, como é lógico, porque sabe que sempre bem chegamos à 100ª edição de um programa e também aos 2 anos desse mesmo programa. Quadras de música já vai em 131. É verdade. Com um programa semanal deverá ser o que tem mais emissões. É. Bom, vamos então à música número 5, intitulada... Intitulada Moves Like Jagger. Uhum. Eu escolhi esta música por vários motivos. Ora, a primeira música foi uma versão que, não sendo a original, era dos Maroon 5. Ou melhor, a versão original é dos Maroon 5, onde é que vimos aqui, não foi a versão original. Fiz uma alusão ao afunilamento da informação que vai chegando até nós e que de repente encontramos nesse funil uma brecha e conseguimos encontrar outras informações. Depois, a minha segunda escolha foi, não sendo Lady Gaga, foi a continuidade dessas versões em piano. Espera aí que já apanhas. E agora a minha terceira escolha vai ser juntar uma música, ou melhor, uma versão diferente, cantada outra vez dos Maroon 5. Ora bem, eu escolhi esta música, esta versão, primeiro de tudo porque continua a ser esse tal afunilamento, ou esse tal funil que tem um furo e que nos permite conseguir chegar super trooper. Mais longe em termos de informação, não é? Ou seja, temos um funil que cada vez nos limita mais e de repente há essa brecha. Há essa brecha que nos permite chegar então a esse conhecimento. Neste caso, há a voz da australiana Arlene Zelina. Eu confesso que não gosto muito da voz dela enquanto fala, mas enquanto canta, sim, tem uma voz bastante engraçada. Tem um timbre vocal bastante singular. Pelo menos, eu acho. Ora, nós vamos aqui ouvir este Move Like Jagger, que é uma versão muito mais sweet do que a versão... Sweet, aliás, do que a versão original. Uma versão mais smooth. Sim, mais soft. Vá. Falando um bocadinho mais português. Pronto. E então, eu escolhi esta música por esses motivos, ou seja, a continuidade desse... dessas versões diferentes, E também em homenagem à Rádio Interweb agora em geral. Porquê? Porque a Rádio Interweb, apesar de tudo, passou por várias fases. E esta, eu sinto que é uma nova fase. Finalmente, e depois de vários contratempos, sinto que está tudo a postos para voltarmos àquilo que éramos a 100% antes de setembro de 2011. Estás com uma bateria fraca. Não, foi o Paulo que deixou isto. Sim, continua. Pronto. Vocês podem ouvir este bip é da bomba que vai. Pronto, daqui a pouco vamos ouvir cair o Quinto Império. Mas diziam então que. Ah! Eu escolhi esta música, então cá está, é também como em homenagem à Rádio Interweb. Porque de certa parte esta música move-se para lembrar mover, mexida, like, gosto de movimento. E então, como estamos numa altura de energia, eu lembrei-me de trazer este tema com esta versão, ou seja, para que se encaixe nas minhas escolhas anteriores. E também, pronto, eu escolhi esta música neste sentido. A Rádio Interweb é uma rádio que prima pela diversidade, pela amplitude a nível mundial da música. Ela tem, portanto, digamos que a Rádio Interweb tem uma capacidade, tem uma diversidade musical a ter inveja a talvez a maior parte das estações de rádio à escala global, pelo menos às expressões à expressão portuguesa. Esta é a minha sincera homenagem à Rádio Interweb, pelo propósito pelo qual escolhi esta música. Vamos lá, Jagger, a versão da Arlene Zelina. Ora, não sei se tem, caro locutor Nuno Miguel, alguma coisa a acrescentar. Obviamente que tenho, porque nós temos estado neste tom, mas com palavras devidamente bem sincronizadas e corretas e sérias, numa semana de aniversário. Tirando a parte da clínica de recuperação psicológica. Imagine só, as músicas que estamos a ouvir são retiradas da minha pasta de músicas. Neste caso, uma pasta específica que diz versões, portanto, músicas que não são os originais. Um contra o outro. Nirvana, About a Girl. Imagine só em que dia é que todas as pastas de música, tem aqui várias, acústico, minhas versões, outras, Portugal, música ramada, Estrubadores Aprendizes e versões. Em que dia é que passaram para este computador? 16 de setembro. 22 de setembro de 2010, que dia é hoje? Ah, 22 de setembro de 2010. Mas eu não fiz de propósito, agora é que estava aqui a querer confirmar quando é que a Creep passou, a Creep que ouvimos já hoje. Quando é que foi passou no quadro da música? Fui verificar a data e verifiquei que todas as músicas passaram para este portátil, para este computador, no dia 22 de setembro de 2010. E hoje é 22 de setembro de 2012. Fiz a propósito, não. Portanto, a vida. A vida é uma aventura. A vida tem muita piada. Tem muita piada. Então vamos embora. Vamos embora já. Vamos escutar. Coisa. Moves Like Jagger. Como é que chama a senhora? Arlene Zelina. Arlene. É que eu gosto de confirmar. Sabe o que é que dizia? Não, sabe o que é que dizia a mãe quando. O que é que a mãe da Arlene dizia quando ela não queria ir à loja? Não! Vá, Zelina, vá! Vá, Zelina! Pronto. Bom. Arlene Zelina. Está alguém... É agora que vá! Fala assim, vaselina! Isto começa a vibrar, que... Vamos ver então a Arlene Zelina e com o Moves Like Jagger a gente já volta. Vamos vibrar um bocadinho, até já! Just shoot for the stars. If it feels right and aim for my heart. If you feel like you take me away and make it okay, I swear I'll behave. You wanted control, so we waited. I put on a show, now I make it. You say I'm a kid, my ego is big. I don't give a shit. And it goes like this. Tell me by the tongue and I'll know you. And kiss me till I'm drunk and I'll show you all the moves like Jagger. I got the moves like Jagger. I got the moves like Jagger. I don't even try to control you. Look swagger. I've got the moves like Jagger. Baby, it's hard when it feels like you're broken and scarred. Nothing feels right, but when you're with me, I make you believe that I've got the key. So get in the car, we can ride it wherever you want. Get inside it, and you want to steer, but I'm shifting gear. I'll take it from here. And it goes like this. And take me by the tongue and I'll know you. And kiss me till I'm drunk and I'll show you all the moves like Jagger. I got the moves like Jagger. I got the moves like Jagger. I don't even try to control you. Look into my eyes and I'll own you with the moves like Jagger. I got the moves like Jagger. I got the moves. You wanna know how to make me smile? Take control on me just for the night. But if you share my secret, you're gonna have to keep it. Nobody else can see this. So watch and learn. I wanna show you twice. Head to toe, oh baby, want me right. But if I share my secret, you're gonna have to keep it. Nobody else can see this. Hey. And it goes like this. And take me by the tongue and I'll know you, yeah. And kiss me till I'm drunk and I'll show you all the moves like Jagger. I got the moves like Jagger. I got the moves like Jagger. And take me by the tongue and I'll know you. And kiss me till I'm drunk and I'll show you all the moves like Jagger. I got the moves like Jagger. I got the moves. Jagger. I don't even try to control you. Look into my eyes and I'll own you. With the moves like Jagger, I got the moves like Jagger. And it goes like this. And take me by the tongue and I'll know you, yeah. And kiss me till I'm drunk and I'll show you all the moves like Jagger. I got the moves like Jagger. I got the moves like Jagger. And take me by the tongue and I'll know you. And kiss me till I'm drunk and I'll show you. Na semana passada já viu falar e tu a bater com a mão na pança. Depois não se apanhava o que eu dizia. Já ando a dizer isto desde o nosso estudo número 1. Ora bem, nós agora vamos passar para uma música cujo título nunca foi escutado aqui. Chama-se Move Like Jagger. E agora vou imitar aqui o seu presidente. Como está, seu presidente? Respeito. Tudo bem, obrigado, tudo bem, obrigado. Vou imitar o seu presidente que já fez isto mais que uma vez. Eu trago um original e traz uma versão, eu trago uma versão e traz um original. Mas não escolho isto à toa, não é verdade? Escolho. Nestas colhões, escolho isto do... Escolho Moves Like Jagger, original, como já foi referido, Maroon 5, porque tu estás maluquinho. Pode, por favor, fechar a porta enquanto efetuamos a gravação, por bom, gentileza. Bom, então o senhor é que sabe. Ah, vem aí, senhora dona. Bem, Maroon 5, um grupo, como é referido, dos Estados Unidos da América, mais concretamente Los Angeles, California. Tenho só que já vou escolher também, sabe, já passou aqui. Bem. Pois já, foi o que eu escolhi. Pois foste. De 94 a 98 e depois voltaram em 2001. Como o senhor disse, muito bem, o seu presidente sabe tudo, é um sabichão. Tiveram parado, mais concretamente, tiveram parados. Agora reforço com a ideia que estiveram ausentes do panorama durante 3 anos. Voltaram em 2001 e ainda andam aí. E esta música, Moves Like Jagger, faz-me lembrar o quê logo imediatamente e que, curiosamente, lá está, hoje estamos todos interligados, já estava no meu documento para eventuais ideias para este programa, para o futuro, para futuras emissões. Porquê? Porque, ao ouvir esta música agora, faz-me lembrar sempre o concerto que eu já lhe referi, que fui assistir em novembro do ano passado ao Coliseu do Porto, dos buraca só o sistema. Porque quando entro no Coliseu, acompanhado das minhas companhias, exatamente, boa frase, estava a dar esta música para o DJ de entretenimento que estava lá antes. Exato. Portanto, a música, não sei se está a perceber, música de abertura, de introdução ao primeiro espetáculo, que foi aquele que eu assisti no Coliseu de Porto, foi aquele. Foi esta, está a perceber? Esta não, Moonlight Sugar. É esta que vamos, já chutamos, vamos ouvir agora o original. Portanto, foi a música de boas-vindas. Nunca diz, bem-vindo ao mundo dos espetáculos com o Luísa do Porto. E é sempre esta. Segunda coisa que me faz lembrar, o meu progenitor, que... Que não é só esta música, não é? Não, diz sempre que esta música é do Mick Jagger. Pronto. Que é o Mick Jagger. Que o Mick Jagger estava muito novo. Eu não estava a ver o videoclipe e estava a dizer que o Mick Jagger estava muito novo. Que eu estava a olhar para o vocal lixo dos Maroon 5. Ah, pronto. Muito bom, muito bom. Terceiro motivo. É um bocado esquisito. É que eu não gosto nada do Mick Jagger. Mick Jagger para mim era das personagens que desaparecia rapidamente. Ainda bem que ele está cá há pouco tempo. Mas nestes últimos 50 anos já tinha escolhido uma altura em que foi de andar. Bem, ainda poderia acrescentar outro quarto motivo, mas não vou acrescentar. Mas posso dizer que nos separadores da VH1 ele aparece juntamente com Lenny Kravitz num videoclip, lá está ele com as suas coisinhas que eu dispensava bem. Isto para dar um recado aos senhores da VH1. Mudem os separadores, já duram para aí há 2 anos. Bom, é verdade. Eu até quando... Eu não suporto intervalos da VH1, mudo para outro canal porque já sei que música é que vem a seguir. Bem, mas por acaso, inspiraram até uma ideia, uma escolha para uma emissão futura da minha parte. Mas isso, falarei da respectiva melodia quando chegar à altura de vida. Falei bem agora, falei. Sim. Vamos continuar então com uma referência última a algo que estou admirado de não ter falado, senhor Presidente. E digam-me lá. Sábado à tarde houve a manifestação que sabemos, desta vez não estivemos lá presentes, uma tristeza, tivemos o 12 de março, uma vergonha, senhores de certa idade, até que, da minha idade, um pouco mais novos, disseram até que foi a maior manifestação que assistiram no Porto desde o 1 de maio de 1964, e a verdade é que as imagens comprovam basicamente o mesmo. Ontem à noite houve o que houve à porta do Palácio de Belém, até à 1 da manhã. Era 1 da manhã, tinha acabado de deitar-me da cama, estava em notícias e em direto ainda estava tudo lá à porta. Já o Conselho de Estado tinha terminado à meia-noite 57. Para quê? Para chegar ao fim, ouvimos um comunicado de 1 minuto e meio que diz o Governo está bem, é preciso exigência e justiça para todos, a coligação está forte e o Governo está disponível para discutir, para encontrar alternativas à medida da taxa social única. E pronto, foi o que ficamos a saber. Está bem? Uhum. Tanta expectativa, mas... A mentir também eu. Nos dias que correm, eu tenho vindo a pensar, e curiosamente isso foi assunto na quarta, na quinta e na sexta-feira, ou seja, ontem, anteontem e antantonte, sempre com pessoas diferentes, até posso referir de quem é que eu filho, porque não me disse nada, mas eu digo. Quarta-feira com... Quinta-feira com o Mico não conhece, sexta-feira com o senhor que está aqui atrás de nós, e hoje consigo. 4 dias seguidos a falar do mesmo, que foi o quê? A questão, mais uma vez, da ditadura, em que até disse, muita gente da nossa idade, também mais novos, não gostam nada da ideia da ditadura. Mas, questionou ele, haverá outra maneira de isto ir ao sítio? E então é neste mundo de revoltas que eu começo a pensar, ainda ontem à noite, depois vou pensar no mesmo, isto não está como nos anos mais recentes. O panorama lá fora. Lá fora, cá dentro. Entendeu? Sem querer fazer publicidade ao turismo em Portugal. Lá fora, cá dentro. O panorama nas ruas, a contestação social está mais forte do que há muito tempo que não se via, há décadas até. Sim. E a coisa pode até gerar... Nós lembramos perfeitamente, eu e o Sr. Presidente lembramos ainda melhor, porque nós tivemos a manifestação 12 de março e quanto tempo é que o Governo demorou a cair? 2 semanas? Uma semana? Já não sei. Foi na semana a seguir, acho eu. Não foi só por causa da manifestação, mas... Foi no mês a seguir, mas... Já foi em abril. Foi tinha sido uma semana ou 2 semanas depois. Não. Portanto, este país precisa de um doutor, percebeu o trocadilho? Sim. Um doutor não é um doutor de senhores, era de um médico. Sim, porque sim. Não sei, sinceramente, e pode ser preocupante se o poder cair nas ruas. Porque eu tenho-me lembrado muito do PREC nestes dias, sobretudo desde quinta-feira. Sabe porque é que eu falo? O plano de recuperação económica que... É isso tudo, é. O período revolucionário em curso, 1974 e 1976, e nos dias que correm a coisa pode... Bem, eu até pego numa frase para terminar o meu discurso e passar a palavra ao Sr. Presidente para retomar as escolhas hoje, porque ele não sabe metade. Mas, uma palavra que eu ouvi na quinta-feira de um amigo meu que disse, estamos numa... Primeiro disse que para ir ao sítio com ditadura era preciso uma revolução e era preciso haver sangue, que desta vez não iam lá com cravos. E que, mas que Portugal não, em Portugal não era necessário, era preciso ser, como ia ser na Europa toda. E depois acrescentou, ah, mas a Europa é democrática. A democracia cozeu tudo. Não disse cozeu, disse assou, fritou, foi uma coisa assim. É. Bem, e agora sim vamos recapitular as 6 escolhas de emissão ao 96. Já não liguei. Mas qual sua escolha? A primeira delas foi uma versão de... Foi a música dos Maroon 5, a versão de Payphone, aliás, a versão de remake do tema Payphone. É dos Maroon 5, Payphone, é. A segunda música que escutamos não foi bem uma versão em piano, mas foi mais em voz, dos Scala and Calicny Brothers. A música é... a melhor versão é do tema Creep, dos Radiohead. Quanto à terceira escolha, a minha segunda... E um remake novamente da música de Lady Gaga. O tema chama-se Edge of Glory. The Edge of Glory. Quanto à quarta escolha, que já escutamos, foi o tema no Nudis Labs, já não sou só eu apenas. The Chords Everybody Hurts, original dos R.E.M. Exatamente. A quinta música foi de Arlene Zelina. Mais uma versão, desta vez, do tema Moves Like Jagger. E porque de vez em quando também convém ouvir algumas originais, vamos ouvir a música dos Maroon 5, imaginem, com Christina Aguilera, agora sim. Imaginem como é que se chama a música. Moves Like Jagger, precisamente. Para terminar, afinal não tinha terminado, quer dizer, o discurso já tinha terminado, mas em relação à música. A música foi lançada no dia 21 de junho de 2011. Quase. E hoje que é dia 22, é por causa disso. Portanto, quase... Quase que era no dia 22 de junho. Não, quase que era no dia 20 de junho, dia em que abriu a Rádio Internet. Foi por causa. Foi outro motivo para eu ter escolhido, deixa-me foi uma celebração... Os Maroon 5 ficaram tão contentes e disseram: não, não, não, não. Lançaram logo aquele single, vamos celebrar. Vamos lançar este sucesso no dia 21, porque só sabemos esta noite, não podemos fazer mais nada. Vamos lançar já amanhã este tema que prometemos será um grande sucesso. E assim foi. É verdade. Eu lembro por acaso acompanhei perto do início da Antena Vesse, porque estava de férias nessa altura. Tive férias alguns dias, dia 22 a 27, não trabalhei e eu lembro de estar por aqui, de junho de 2011. Agora sim, iremos despedir com toda a pompa e circunstância, respeito ao Sr. Presidente, que vai fechar esta reunião da Assembleia Geral. Muito bem, muito bem. Então vamos ficar por aqui quanto ao nosso... Não programa... se esqueça do seu convite para beber um vinho do Porto lá fora. Exatamente. Vamos ficar por aqui quanto ao nosso... Escolhes tu ou escolho eu? Na próxima semana será tu a escolher, ou seja, o Nuno Miguel. E então, fechamos por aqui a nossa edição deste espaço radiofónico, edição número 96. Que na semana passada teve só melodias portuguesas, esta vez é só melodias estrangeiras. Uma pouca vergonha. É verdade. A semana passada foi a equipa do Rio Ave a jogar, esta semana foi Benfica. Mas para a semana, pelo menos 3 vão ser cantadas em português. As outras 3 fiquem em segredo. Exatamente. Até porque também ainda não sei quais é que são as duas coisas. Não sabe porque não verifica as coisas, os documentos que eu lhe envio, mas pronto. Posso verificar. Então vamos ficar por aqui. Desejo ao estimado auditor a continuação de uma ótima tarde, de uma boa noite, de um bom domingo, de uma boa semana. Hoje é sábado, não sei se sabe. De um bom domingo, amanhã, eu disse depois da noite, depois disse uma boa semana. Pois. Agora porque não é um bom mês de setembro, ano de 2012, portanto também uma boa década daquilo que falta. Já agora, não até, de um bom século e de um milénio neste planeta Terra, que faz parte do sistema solar, portanto da Via Láctea, que faz parte do... Universo. Temos a antena a terminar. Boa noite e até a próxima edição. You wanna keep so get in the car. You can ride it wherever you want. Get inside it, and you wanna steer. I'm shifting gears, I'll take it from here. Oh yeah, yeah. And it goes like this. Tip me by the tongue and I'll know you. Kiss me to your junk and I'll show you all the moves like Jagger. I've got the moves like Jagger. I've got the moves. Smile.